Graças a Deus. Muito bem, irmãos e irmãs em Cristo, na graça de Deus e na nossa fé católica, vamos compartilhar juntos, em nome do Cristo Jesus, o Evangelho do dia. A liturgia de hoje traz o Evangelho de Marcos 10, do versículo 28 ao 31. Meu nome é Frei Jordano e hoje é dia 24 de maio de 2016, uma terça-feira de frio, mas muito bonita. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmão, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E, no mundo futuro, a vida eterna. Graças a Deus. Graças a Deus. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então percebemos aqui um momento de dificuldade pelo qual todos nós passamos em nossas vidas, não é mesmo? Que como Pedro nos cansamos de viver de promessas, e a canseira é natural dos embates da vida. Mas nesses momentos que diz Jesus: confiai no futuro, pois que o Pai que me alimenta e me orienta, me guia e me fortalece, também haverá de recompensar-vos no dia em que em meu reino vocês comigo estiverem. E nos ensina também nas nossas dificuldades diárias, quando queremos reclamar da vida, a jamais desistir, a continuar perseverante. Então hoje tratamos do Evangelho de Marcos 10, 28 ao versículo 31. Hoje é o dia de São Vicente de Lerins, que foi um grande pensador teólogo e místico. Foi um santo que nasceu na França. Viveu sua juventude em busca de vaidades do mundo e tornou-se militar. Mas Vicente, ao encontrar-se com Deus e se converter, foi se tornando cada vez mais obediente à palavra do Senhor. Amou a palavra de Deus. Entrou para a vida monástica, tornando-se um exemplo de monge. Aprofundou-se nos mistérios de Deus, tornando-se um grande pensador, teólogo e místico. Combateu muitas heresias no século V. Eleito abade, o mosteiro de Lerins tornou-se um lugar de forte formação para santos e bispos da Igreja. Concluímos que São Vicente foi um homem doutorado na graça, defensor da verdade, e que se consumiu pelo Evangelho. Então pedimos a todos que reconheçam as dificuldades e abracem-nas como dádivas para tornarmos-nos pessoas melhoradas. E junto com Jesus, reconhecendo a veracidade de sua promessa, em seu reino, na vida eterna, no seio de Deus, tenhamos então a coragem de suportar todos os embates diários, as dificuldades da vida. Meu nome é Frei Jordano, hoje é uma terça-feira, dia 24 de maio de 2016. Este foi mais uma edição do seu Evangelho do Dia. Que a Santa Igreja possa nos abençoar em nome do Cristo Jesus e Nossa Senhora Aparecida.